Roger, what's your name? I'm from Charlie Delta. Oscar Charlie Delta, prossiga. Charlie Delta, solicito autorização de reboque da posição 13 para a posição número 7 no pátio principal. Até o encontro eficiente, porém, o senhor é o número 2 no setor para fazer movimentação. Temos outra aeronave que está prosseguindo para a remota, para gate 09. Peço que a gente tivesse que montar a escuta aguarda. Assim que for possível, será autorizado. Possível, senhor. Obrigado. Salvador, o voo Fastway uniforme já se encontra saltado na posição 11. Obrigado. Teste todo Salvador ciente do término do reboque no 21. Linha 25, linha 2 Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835, alterna 12382, alterna 6251. Obrigado, senhor. Bom dia. 1349, chame centro Recife, em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, boa noite. Afirma, senhor Lisa, bom voo. Solicitação está aguardando o parqueamento de uma outra astronave. Por acaso é o azul que está indo para 9 ou ia para 9? Mesmo está prosseguindo por link 09. Está estacionado para 9. Mesmo. Oscar, Romeu, Alfa, Yankee, Whisky, Lutero, Revolta, 99. Sim, Centro, Oscar, Romeu, prossiga. O Romeu, 99, perdeu contato com o Centro, seria a frequência da SCP? Informe a sua identificação, por gentileza. Ok, identificou, está no nível 380, 256 radial 46 de Salvador. Sim, eu vou passar direto à frequência do setor sul, o senhor vai para o próximo limite do setor. Chame o centro em 128, decimal 35, alternando 23, decimal 8, 199. Ok, obrigado. 12835, 123, decimal 8, gol 1199, bom dia. Bom dia, peço negativo, pode retornar para nós, ok? Assento negativo, retorna, gol 1199. Em Salvador aqui, o Oceaneiro, da Charlie Delta, estacionado na ponte 7, do pátio principal, obrigado e bom dia, senhor. Gente. Obrigado. Alfa 3171, informação mais para autorização. Alfa 3171, bom dia. Informação Michael Ferry para Guarulhos, autorizado via 310 Taubaté, nível de voo autorizado 320, saídação voo no Leda Motiva, decola da 0 com primeira curva direita, transponder 54 no 4, controle Salvador opera na frequência 120-2980. Eu vou poder realmente confirmar a saída autorizada no curso de qualquer? Então, voo no Leda Motiva, até o 3171. Confirmando a saída de São João, Sierra Alfa, novembro, Vitor Alfa, ONU, e a transição ótima, Mike Oscar para o Vitor Alfa. Afirmativo então, o da 3171 autorizado para Guarulhos, o nível 320, rota Pesulo 10 até Tomaté. Tchau, ONU, é Leda Motiva, com curva direita, 5494, responde 108 ao controle. Então, 3171, o cotejamento está correto, chame o pronto. Chamará 3171. 625, radar contact, maintaining flight level 180, now 86 miles northeast from San Victor Delta, we are flight direct position 2, and report to aircraft system. Roger, direct Pilo, we will respond, we call for the same, what's the next thing to say? Channel 6225, clear, both arrival, descending and paying 4,000 feet, drainage 10180. 4,000 feet, drainage 10180, both arrival, Channel 6225. 3171, livre de sonar, chance de voltar. Mike, eu saio de vez, estamos na posição 14 remoto. Estou acessando a autorização de reboque para a posição 10. O Mike, hotel X-Ray, encontra-se na remota no 4 Pat 1 e gostaria de prosseguir para o pit 10 do Pat 1? Positivo, senhora, sente nesse braço do nosso plano, atrás da gente. É, então, após a passagem do mesmo, a causa autorizada ali para o reboque é o Pat 10. Positivo, passará. Da 3171, com o seu ambiente 226, 3 horas e 45, galeão, que é nada. Da 3171, autoriza ataques até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera chame pronto, ajuste altímetro na 08. Ajuste na 08, parte Índia para o ponto de espera, 3171. 225, Sunny Mountain 2000 feet, runway 1018, clear final ILS approach to runway 10, report establish the localizer course. Roger, 2000 feet, Sunny 2018, recall establish ILS approach to runway 10, Sunny 225. Checking the game. Sinai de runway 10, wind calmo, 01 knots. Roger, let me gear down and lock, so we are clear landing runway 10, Chennai 6225. QNH 1018, so Chennai 6225. QNH 1018, 6225. Salvador, bom dia, tá, Michael Fence 3, ponte 10, formando 7, vai em volta. Fence, Michael Fence 3, ok. Sola 093, acione a edificação da sua vista, cada ponto para 4010, ajuste 1018. No solo 34, autorizado ataque para parte 1 e a unidade por favor 04. Ok, parte 1, 04, 6, 2, 2.